Com a chegada do inverno, é muito comum também a chegada da gripe canina. Você que tem o seu animalzinho de estimação, é bom tomar alguns cuidados. Para sabermos quais as principais orientações, vamos conversar agora com o médico veterinário Adilson Schmidt. Quais as principais orientações para quem tem um animal de estimação, especialmente um cãozinho? Se for filhote, ele precisa tomar duas doses. A primeira com 3 meses e após 21 dias a dose de reforço, daí a proteção vale para 1 ano. Se o animal já é adulto, ele precisa tomar uma dose única com 12 meses de proteção. O porquê de fazer vacina contra a gripe? O animal que desenvolve a doença, que está com a doença, ele parece estar sempre engasgado, ele está sempre assim afogado, sempre está com ânsia de vômito, ele está eliminando um catarro, uma secreção purulenta. O mais grave, ele é altamente contagiosa, então passa de um animal para outro. Da mesma forma que foi há um tempo atrás o surto da cinomose, agora nós temos, com a chegada do inverno, as baixas temperaturas, a questão da gripe canina. Ela é causada por um vírus, tem tratamento, sim, mas a maneira mais barata e a mais eficaz é a prevenção através da vacinação. Então, filhote, 2 doses... e adulto, 1 dose. E a orientação sempre aqui, além das vacinas contra a gripe canina, você deve verificar a carteirinha. Vacina contra as 10 doenças, a polivacina, que é uma vez por ano. Se for filhote, 3 doses, com intervalo de 21 dias. E a vacina da raiva, 1 dose, com revacinação anual. Dessa forma, seu animal vai ter qualidade de vida, vai estar protegido e você vai ter segurança para que o animal não venha a contrair a doença na hora, num passeio, na hora de uma viagem, numa visita numa casa de um amigo, ou então quando vai ao pet shop fazer a sua higiene. E após o animal estar contaminado com a gripe canina, qual é o período de duração desse vírus no corpo do cãozinho? Ele pode perdurar por até 30 dias ou mais, Gil. Ele pode ficar ali também como só como veiculador, né? O animal pode não desenvolver doença, está só sendo transmissor do vírus. Aí se vier a desenvolver doença, tem que gastar com antibiótico. O tratamento, ele custa 3 ou 4 vezes mais que a vacina. Então, volto a frisar, a prevenção através da vacinação é a melhor orientação e o custo para o proprietário, para o tutor. Então, orientamos. Procure o médico veterinário da sua confiança. O Adilson Schmidt está orientando, uma parceria com o Laboratório Zoetz, através da Real Pet, e a filial da Trinca Ferro aqui no bairro 7 de Setembro, na Barão do Rio Branco, 443. Adilson, e a gripe canina afeta independentemente do tamanho do cão? Exatamente. Claro que os animais mais debilitados, eles estão mais propensos, os mais magros, os mais que sofreram já uma outra infecção, que por exemplo passaram por uma cirurgia, tiveram, né, alguma questão de ficar sem se alimentar, eles estão com a imunidade mais baixa, eles estão mais propensos a ter a vacina. E claro, os animais que nunca foram vacinados, é que nem o ser humano, você pode não ter tomado a vacina, não desenvolver a doença da gripe humana, a gripe A, como se fala. Mas, se você tomou a vacina, você vai ter um anticorpo. Pode desenvolver a doença? Sim, mas é mais difícil. Agora, a orientação é bem clara. Tem dúvida? Procure um colega veterinário, tire as suas dúvidas, leve o seu animal para uma avaliação, é a melhor maneira. E deixar os telefones à disposição, Gil, porque hoje todo mundo usa as redes sociais, não? O meu celular então é o 999-36-8338. Vou repetir, 999-36-8338. E os dois fixos, o da loja 3018-1212, 3018-1212, e o do consultório 3018-3350. Ok, Adilson, obrigado pelas suas informações. Estou à disposição, Gil, porque o Momento Pet é um trabalho que a gente vinha fazendo no tempo bem recente, a gente fez junto com a Rádio Central do Vale, e nós vamos num próximo período aí reativar esse projeto, porque é muito importante. Eu acho que hoje informações têm que ser dadas, orientações têm que ser fornecidas, e o mais importante, prestar um serviço de qualidade para o nosso proprietário de pet hoje em Gaspar. Nós conversamos com o médico veterinário Adilson Schmidt, nos dando orientações sobre a gripe canina. Vacina contra a gripe canina, proteja seu pet. Gil Dias para a Rádio Sentinela.